Conclusão: o agir de Deus é e sempre será invisível aos nossos olhos. Quando não o vemos agindo, não significa que ele não está agindo. Quando não enxergamos ou não compreendemos o que ele está fazendo, não quer dizer que ele não está agindo em nosso favor. Quando nada à nossa volta parece refletir a sua presença, não significa que ele tenha nos abandonado. Como declarou o apóstolo Paulo, andamos por fé e não pelo que vemos, 2 Coríntios 5, verso 7. Não somos guiados por aquilo que os nossos olhos podem constatar nas circunstâncias que nos rodeiam. Somos dirigidos por fé, e a fé se apoia no caráter de Deus que nunca falha. Ele é digno de toda a nossa confiança. Cada um de nós pode, à semelhança do apóstolo, declarar: porque sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1, verso 12. Devemos ter sempre a certeza e a convicção de que o Senhor permanece soberano sobre todas as coisas, e se andarmos na sua presença com um coração dedicado e sincero, provaremos o que ele tem de melhor para nós. Viva nesse lugar de confiança e dependência dos cuidados divinos. Enquanto a intervenção divina não acontece do lado de fora, permita ser moldado e tratado por ele do lado de dentro. Assim, inevitavelmente, vivenciaremos o crescimento espiritual e descansaremos em fé até a plena intervenção de Deus.